Panorama Agrícola para 10 de junho de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de terça-feira, 10 de junho, lua crescente. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: antes da queda vem o orgulho. Você confere no Panorama Agrícola desta terça-feira uma dica sobre segurança na propriedade rural. No noticiário, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural vai atender também ao médio produtor rural. Na entrevista, seminário de arroz irrigado em Tubarão. E no Professor da Terra, irrigação em canteiros de cebola. Ligue e participe do Panorama Agrícola 48-3665-5359 ou, se preferir, envie a sua sugestão de pauta para o e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Para uma maior segurança na sua propriedade rural, mantenha o acesso restrito. Uma única porteira vai tornar a vigilância mais fácil e eficaz. Procure cercar a propriedade com material de boa qualidade. Na casa, use portas e janelas sólidas em suas estruturas e fechaduras resistentes. As janelas devem ser protegidas por grades ou telas, a fim de evitar a ação de ladrões ou a invasão de animais e insetos. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, o manejo da água nos canteiros de produção de mudas de cebola de alta qualidade está condicionada ao adequado fornecimento de água. A falta ou excesso de água na fase de canteiro, além de tornar mais lento o crescimento e o desenvolvimento das plantas, propicia condições adequadas ao surgimento de doenças e distúrbios nutricionais. Ambas são responsáveis por significativas reduções no vigor e perdas de mudas na lavoura. Após o transplante das mudas, os sintomas de deficiência ou excesso de água, como amarelecimento das plantas, as chamadas cloroses, e seca dos ponteiros das folhas, podem ser confundidos com aqueles provocados por patógenos, fungos, por exemplo, ou pelo excesso ou falta de nutrientes. Às vezes, os sintomas percebidos no campo são oriundos do inadequado fornecimento de água às plantas e não a falta de nutrientes no solo, ou do ataque de doenças. A irrigação é uma tecnologia que se constitui em um processo preciso, devendo ser utilizada sempre que necessário para manter a umidade do solo, suficiente para possibilitar a germinação das sementes e o bom desenvolvimento das mudas. Amigo agricultor, recomenda-se fazer a irrigação dos canteiros com a frequência de 1 a 2 dias. A lâmina de irrigação deve ser suficiente para repor a água consumida pela evapotranspiração do período. Amigo agricultor, quando as mudas estiverem com mais de 4 semanas, a frequência da irrigação pode ser menor, passando para 2 a 3 dias, tendo o cuidado de irrigar com a lâmina suficiente para manter a umidade ideal até a profundidade onde se encontram as raízes. Antes do transplante, indica-se que o cebolicultor irrigue bem os canteiros para facilitar o arranquio das mudas. Amigo agricultor, use microaspersores ou aspersores pequenos, com pressão suficiente para pulverizar as gotas de água, tendo assim uma irrigação eficiente, evitando o selamento do solo e danos físicos as folhas de plantas e mudas. Evaldo Roberto, da EPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. Nós vamos conversar no programa de hoje com o engenheiro agrônomo José Cirilo Calegaro, da IPAGRE em Tubarão, sobre o 21º Seminário de Arroz Irrigado, 11 de junho, no Centro de Treinamento da IPAGRE em Tubarão. Qual é a ideia desse seminário de arroz irrigado, Calegaro? Seria analisar aspectos técnicos e ambientais da cadeia produtiva do arroz, principalmente isso aí. Quantos produtores são esperados? Nós esperamos 140 produtores. Como tem funcionado, Calegaro, o mercado de arroz irrigado aí na região? Tem funcionado bem. Aqui nós temos a grande parte dos nossos produtores são associados a cooperativas e pertencentes à associação. E os que não pertencem a essas entidades, eles têm um comércio bom, né? Porque temos um grande número de compradores de arroz, né? Então, um produto que tem mostrado, assim, bom fluxo no mercado. Para esse dia 11 de junho, uma quarta-feira, qual é a programação do seminário? Nós vamos ter a abertura do seminário, aí ficaria comigo falar sobre o diagnóstico da safra 2013-14, depois vamos ter a possível influência do fenômeno climático El Niño na safra 2014-15, com o meteorologista Clóvis Correia, da EPAGRE, e hidrometeorologista Guilherme Miranda, também do CIREPAG. Vamos ter alguma coisa sobre Pronaf também, com o economista Dilson Dalponte, da EPAGRE. Vamos ter sobre o Código Florestal Brasileiro, Código Ambiental de Santa Catarina e aspectos práticos a serem adotados pelos proprietários e produtores rurais, com o advogado Dr. Leonardo Pape. Essa é a programação do nosso seminário. Correto. E com relação ao diagnóstico da safra, que avaliação você faz? Nós vamos ter agora em Araranguá uma reunião geral, né? E a nossa perspectiva foi de um pequeno aumento em relação ao ano passado. Eu não sei de quanto ainda, porque eu tenho que apurar esses dados, mas aumentou um pouquinho a nossa produtividade. Perfeitamente. Conversamos com o agrônomo José Cirilo Calegaro, da IPAGRE em Tubarão, sobre o seminário de arroz irrigado, quarta-feira, 11 de junho, no Setuba, em Tubarão. Calegaro, muito obrigado pelas suas informações. Legal, eu agradeço. Obrigado. É hora das notícias. A Organização Mundial da Saúde Animal renovou no final de maio a certificação de Santa Catarina como área livre de febre aftosa, sem vacinação, e reconheceu outros 8 estados brasileiros como livres da doença com vacinação. O Brasil tem agora 23 estados com certificação de área livre de febre aftosa com vacinação e Santa Catarina continua sendo o único estado livre da doença sem vacinação. O status sanitário catarinense, reconhecido em 2007, é fundamental para a conquista de mercados novos para a carne suína como Japão, China e Chile, com perspectivas de exportação também para a Coreia do Sul e Estados Unidos. Esse status sanitário faz com que Santa Catarina tenha uma vantagem competitiva importante. Por falar nisso, status sanitário, Santa Catarina vai ser sede da 5ª Conferência Nacional de Defesa Agropecuária, programada para os dias 25 a 28 de novembro, aqui em Florianópolis. O Ministério da Agricultura afirma que a criação da ANATER, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, vai ampliar a oferta de assistência técnica não só para agricultores familiares, mas também para o médio produtor rural. A agência terá também essa função e vai monitorar a qualidade da assistência técnica que será oferecida aos agricultores. De acordo com o último censo agropecuário de 2006, existem no Brasil 516.800 médios produtores rurais, que correspondem a quase 10% do universo de agricultores no país. Os médios produtores detêm 22% da área de estabelecimentos rurais e são responsáveis por 20% da renda gerada pela atividade agropecuária no Brasil.